Brasil, desigualdade, preconceito já é normal. Descaso, violência só no país do carnaval. Natural sofrimento, parceira que é foda. Meu povo passando fome, a juventude se acabando nas drogas. Mas você já tá na hora de parar pra pensar. Nós temos que lutar pra ver se o mundo vai mudar. Porque político só quer governar e roubar com promessas e vão. Parceira que não dá. Milhares de brasileiros não tem onde morar. Tão vivendo um mau inferno sem ter com quem contar. 2008 revolução, só que nada vai mudar. Isso é a cara do Brasil. Brasil e o pior tá pra chegar. Antigamente quilombo senzala, hoje mais renovada. Periferia, sociedade, fábrica, só mudar as palavras. Continua a escravidão, os capitão do mato não se foram. Crescer e meia carnificina, até quando vamos ser exemplo de racismo por quem tá de farda, perambulando nas ruas de viatura, causando dor, mandando pessoas pra sepultura. Continua a exploração no vale da escuridão. O mundo evoluiu, PC, DVD, CD, fita, cassete, mas o principal não mudou. A fome continua causando mortes e horror. Armas são criadas em laboratório, utopia. O sangue escorre todos os dias. Antigamente garrucha, hoje 12:38, 380 escorpiões explodindo sua cabeça. O cheiro de pólvora se mortalizou perante as grandes cidades. Foi decretada a guerra, foi decretada a guerra, a guerra, a guerra. E nós, quem é o futuro e a esperança? Esquecido pela rua, comendo pão, que o diabo amassou. Moleque louco sou eu, pequeno no tamanho, mas grande na ideologia. 100% periferia, tu corre na rima. Parando pra pensar, eu vi que o pobre tem o seu lugar. No gueto, na favela, era mó curtição. Moleque de 15 anos, considerado junto com os irmãos. Desandou, passou a roubar, matar pra sobreviver. Rotina indesejada, crueldade na favela. Era de se acostumar, o bagulho é louco. Moleque, ideia quente, mano, BJ é minha sigla. Vacilou, pipocou, é nóis na rima. É nóis na rima, coligação, nordestina.